seu sonho agora entrando em cena. Não é cena de novela e muito menos filme de cinema. É realidade, quadrilátero, correria. Atitude, proceder diretamente da periferia. Vou falar uma fita na fita, não é obrigado a acreditar. Tem que ser firmeza pra não jambrar. Tem vários mano dando mancada, tem vários mano deixando vários. Tem vários mano pagando de bandidão, mas não é porra de nada. Eu sei que desse lado tô ficando muito louco, numa grande correria pra sair desse sufoco. Pode ser que sim, pode ser que não. Meter o oitão e usar droga, eu não vou fazer mais não. Rebelião na televisão, maluco zoando mais um vacilão. Chute na cara e soco na boca porque deu mancada no pavilhão. Eu tô sabendo, eu tô ligado, sistema papo furado. Tem mano na fita, tá sendo zoado e não é safado. Eu vou ficar por aqui e o crime nunca mais. Representando a Zona Norte, mano da Dai. Essa é pra você se lembrar. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. A sociedade diz que é falta de humanidade. Pôr a faca no pescoço do monitor covarde. A moeda tem dois lados, então conheça os dois. Veja quem está errado, remediga depois. De um lado o infrator, do outro monitor que é pago pra arregaçar. Sem dó e sem dor, quem deveria educar está ali pra espancar, xingar, quebrar e muitas vezes matar. Eu, guerreiro da favela, já presenciei maluco sendo atropelado lá na 16, sem motivo algum ou causa real. Mano, tava de bode, mesmo assim se deu mal. Barraco arrastado, todo mundo mano pouco. O cara foi advogar, levou uma pá de soco. Era mais ou menos uns 15 monitor arrebentando o cara, mano. Que horror, é isso que causa revolta. Aí não tem solução, motivo de sobra pra rebelião. E o final você já sabe e também já viu. Detento que se foda aqui no Brasil. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Pode crer, sangue B, estou aqui com vocês. Quadrilátero de novo, essa é nossa vez. Eu não falo nem critico nada, só mexendo com a consciência da rapaziada. E aí, irmãos, vou dar um conselho de ladrão. A correria na quebrada não tá fácil não. Todo mundo arriscando o pescoço por um dinheiro que vem fácil e sai rápido do bolso. E pra dizer que isso não vale a pena, por experiência própria eu já paguei as consequências de sistema. Mano, é o fim. Barba, Zona Leste, vou ficando por aqui. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Faço rap porque eu gosto, também porque eu posso. Não sou feito de ouro, quanto mais o seu tesouro. Minha vida vale mais, porque eu quero paz. Quando eu for pra rua, Zé Povinho faz a sua. Como o mundo diz, olha o seu nariz. O meu já está cheio pra você entrar no meio. Quando eu furtei na Febem eu parei. Mas quando vi no jornal toda a história do Lalau, cadê todos os milhão? Tá no cofre do patrão. Eu como um rangazedo e não tô nada satisfeito. Para engravatado, não existe nenhum defeito. A sua bicicleta era uma moto BMW. Seu carro mais fraco era um Mercedes importado. Viu, Zé Povinho, olha o seu nariz. Eu sou da Bela Vista, vou tentar ser feliz. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Sociedade, venha comigo nessa trilha de viagem sonora. Vou te mostrar lá dentro porque o menor quer ir pro arrebento. Onde esqueceram os sonhos, de criança, onde um gatinho inocente se transforma em onça. Na Febem, humana ideia me deu, me surpreendeu. No mundão a treta não morreu, é ele ou eu. A maldade da mente existe, persiste. Tem bandidão zoando, mano humilde. Sou porrada, estiletada, no vapor da brecha na ala. Fizeram que não chegou, espancamento no menor infrator. Ninguém grita sem dor, meu senhor. Muitas histórias de vida, fitas B.O.s diferentes. Pivete que tá no mundão, tire o mal da mente. Então tente ser sobrevivente. Sem o calibre você também invente. A reportagem não mostra o futebol no dia de sol. O que ela quer é tempestade, fogo no temporal. Após 18 me dei mal, de menor também não foi legal. Cai na real, eu tô aqui fazendo uma minha. Alertado por um bom rap, tipo ladrão que escuta e não esquece. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem. Pela lei não devo nada pra ninguém. Quem não bota fé pode colar que tem. Pode colar que tem. Nem vem, paguei o preço, caí fora da Febem.